De 18/2/2017, unidade do estagiário Ramon, estagiário João Silva. Os mesmos aí terminaram com êxito o seu estágio na 17 BPM. O que é que temos para falar do Ramon e do João? Bom, particularmente, eu nunca recebi reclamação deles, de nenhum dos dois. Para mim, eles foram os melhores estagiários, né, do ano, vamos dizer assim. Até agora foram os melhores do ano. Então, estão de parabéns aí. Os dois vêm se dedicando muito ao batalhão. Inclusive, os dois até são amigos na vida real. E não sei se isso ajuda, né, mas os dois igualmente estão se dedicando muito ao batalhão. Vamos ver. Coronel, o senhor tem alguma coisa para falar sobre os dois? Bom, isso. Vamos ver aqui. Ramon Martins, ele entrou no BPM no dia 11/2, tá? Desde lá, ele vem patrulhando, ele vem logando todos os dias. Dia 11 ele logou, 12, dia 13, dia 14, 15, tá? Ele é um membro super ativo, tá? E em questão de patrulhamento, desde o dia 11 ele patrulhou 12 vezes, tá? Então não tenho o que falar dele, né? Se ele errou por alguma coisa, em patrulhamento, alguma coisa, é normal, porque ele é um estagiário, certo? Mas, com certeza, ele foi aí reorientado por um sargento ou um cabo, tá? Não chegou nada para mim, reclamações, ouvidoria, não tem nada, nenhum sargento me criticou sobre esses estagiários, até agora, tá? E hoje, creio que está comprovando isso. Então, parabéns aí ao Ramon Martins, não tenho nada a dizer dele. Do João Silva, vamos ver aqui. João Silva, ele entrou no BPM no mesmo dia, dia 11, tá? Ele marcou ponto no dia 11, no dia 12, no dia 14, tá? E depois só no dia 17. Na realidade, ele logou 6 vezes. Enquanto o outro bateu ponto 12 vezes, ele bateu ponto 6. Metade. Patrulhamentos, ele patrulhou 7 vezes só, tá? Há 7 registros aqui do patrulhamento dele. Metade também. Então, metade que o Ramon fez, ele fez. Metade. Volto a dizer que não tenho nenhum problema com ele. Não chegou nenhuma reclamação na ouvidoria. Nenhum sargento me criticou sobre eles. Então, de parabéns também o João Silva, tá? Não tenho nada a dizer sobre ele. Então, se tá tudo certinho, é merecido. Tanto do Ramon quanto do João Silva. 5/ aí, parabéns. Pode dar sequência aí, aspirante. Palavras do comando geral. Um momento aqui. Pronto. Sargento Thiago Marinho, comente sobre os estagiários, por favor. Então, sobre o estagiário Ramon Martins, eu não tenho muita coisa a dizer, né? Porque esses dias eu tô com problema de login, então pra eu estar observando eles está um pouco difícil. Vou fazer das palavras do aspirante, o coronel Azinhas. E também não chegou nada a mim sobre eles dois, né? Sobre o João Silva e o Ramon Martins. Então, o que eu tenho a desejar é uma boa sorte para os dois, né? Que, por ver, parecem ser bons soldados. Não é muito de conversinha, certo? E então, boa sorte aí. e tem uma vida longa aqui no, na 17BP. Positivo, palavras do Thiago Marinho. Vamos ver aqui. E quando já acertado, os dois possuem o juramento aí em mãos agora. Se não possuem, o Corona vai mandar. Pronto. Vamos lá. João Silva, você vai começar falando, se apresentando primeiro para o batalhão e depois. Você vai falar o juramento, tá? Pode começar quando quiser aí. Positivo. Soldado João Silva se apresentando ao Coronel Oliver de Ritz e aos demais companheiros de farda. Incorporar-me a 17 Batalhão de Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição. Eternos companheiros de farda, comprometo honrar nossa tradição e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão. E estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham que possua chega aonde cheguei, somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17. Positivo. Nosso juramento aí, belo juramento. Você tem agora 30 segundos para agradecer quem tiver de agradecer, João. Senhor, primeiramente quero agradecer ao senhor que me recrutou naquele dia, sábado da semana passada. Fiquei muito feliz, certo? Também quero agradecer principalmente ao Coronel Oliver de Ritt, que explicou muito bem as questões aqui, certo? E aos demais, Sargento Tiago Marinho, o Cabo Michelone, entre outros que eu não estou lembrado aqui agora. Mas eu tenho muito a agradecer, porque me ajudaram bastante. E agora eu vou ajudar os senhores e quem entrar, porque eu estou aqui para ajudar vocês e aos demais, certo? TKS a todos aí. Positivo. Amor Martins, agora é sua vez. Primeiro se apresenta ao batalhão, depois leia o juramento. Positivo, positivo. Você pode até fazer uma segunda gravação, Ezequiel, para ficar separado um do outro. Porque eu coloquei no áudio aqui no na no TS aqui, solenidade do João, do João e do Ramon. Por isso que eu tô gravando os dois. Mas você não vai poder falar mesmo, Ramon? E agora, como é que a gente faz pra... Positivo. Então vou devolver o ícone de estagiário pra ele aí quando puder. Ok.